Esse é o nosso desejo para vocês, que Cristo nunca morra, que Ele esteja sempre vivo, bem presente na vida de todos vocês. Amém?